Esta é a sua Rádio Clube AM. ZYK 644, 850 kHz. Rio Claro, São Paulo. Uma emissora do Sistema Jornal de Rádio e TV. 5.000 watts de potência. É primavera no seu rádio. Eu, Darcy Botassin, lembrando você que todos os dias, das 16 às 19 horas, nós estamos aqui na Rádio Clube de Rio Claro com o programa Chora Viola. Liga, participa, não vai esquecer, hein? Rádio Clube. Rádio Clube AM, é primavera no seu rádio. Alô, meus amigos, todos os sábados eu estou aqui na Rádio Clube AM 1950 com o programa do Ravelli, o locutor que ama Rio Claro. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Alô, Rio Claro e região, ele está chegando. A partir de agora, a alegria na sua tarde fica muito mais completa com as brincadeiras e músicas de Darcy Botassin. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Aperta o play, risca o disco e chora a viola, Darcy Botassin. Bota cerveja na mesa que eu tô chegando agora. Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o Gino e Geno no bailão. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o Gino e Geno no bailão. Ô, talasqueira véia sem porteira, vamos começar? Alô, Rio Claro, alô, região, vamos chegando no seu rádio, com muita alegria e com Deus no coração, para apresentar mais um Chora Viola. Até as 19 horas nós vamos estar com vocês, né? E vocês com a gente, pode ligar, pedir a sua música a partir de agora, né? E nós vamos atendendo a todos, sempre com aquele carinho imenso, porque o programa é seu, tá? Nós só faz barulho aqui, né? Quem manda no programa é vocês. A apresentação é minha, Darcy Botassin, os trabalhos técnicos do Fabrício Belato. Na produção tá a Nayara e a Graziele, né? Elas falaram que escreveram um monte hoje, é verdade, Fabrício? Você tem coisa para ler aí? Eu não vi nada. Não viu nada? Então nós vai inventando até que né, chega. Acho que muitas vezes não chegou, né? Porque é para nós ler assim, nós, eles falaram que vão colocar agora, que nem é na Globo, né? Pra gente ler na frente o que é para falar, você entendeu? É. E teleprompter? Isso, então nós vai trabalhar com teleprompter, né? A direção do programa é do Luciano, a direção geral do Fernando, no atendimento ao público tá a Andréia. Andréia tá lá, ó. Você tem um papel para dar para ele. Não, tem papel nenhum não, Fabrício. É, o a controle de qualidade da Neusobef Botassin, não tem papel nenhum para dar para ninguém. Né? Você tem papel? Você tá com um papel que tá até rasgando já, Fabrício. Você fica segurando esse papel, Daqui a pouco eles vão falar assim para você, ó, vou dar a cópia já para semana inteira para você, viu? Ah, pode dar. É. Aí você vai ver o que é bom para tosse, né? Tá. O Rodrigo Matos e o Praiano vêm para abrir o programa cantando. Já começou. Hoje vai contar para ver quantas vezes. É. Daqui a pouco daí fala 999. Olha, né? Por isso que puseram o concreto. Então vai. O Fabrício, o Rodrigo Matos com o Praiano vem para cantar. Não, o Praiano com o Rodrigo Matos. Berço de espinho. Não pode ser de dormir? Tá louco, berço é gostoso, macio, né? Bem macio, assim, aquele colchão. É ruim, né? Tá louco. Espinha, cutuca, bunda, né? Cutuca. Cutuca a cavara. Aperta o play, risca o disco, vai. As lindas flores que eu plantei no seu caminho, você arrancou e jogou pedras no lugar. Eu que mandei a luz da aurora de presente, aurora sem luar. Joguei sorrisos para ver o seu jeitinho. Me deu desprezo e nem sequer quis me olhar. Eu te mandei uma luz tão clara e calma. Me deste em troca um canto escuro pra chorar. Eu pus as rosas mais bonitas em seu caminho. Você me pôs brasas vivas pra pisar. Te dei os sonhos mais bonitos dessa vida. Você tirou o meu direito de sonhar. A pluma de veludo em seu leito. Você me deu colchão de espinhos pra deitar. Eu fiz castelos de granitos coloridos. Fiquei no mundo sem um teto pra morar. Te dei as asas tão branquinhas e bonitas. Virou rapina querendo me atacar. Eu que pensava em te dar meu coração. Eu pus as rosas mais bonitas em seu caminho. Você me pôs brasas vivas pra pisar. Te dei os sonhos mais bonitos desta vida. Você tirou direito de sonhar. Ai, menina, não desliga o rádio, só opa. É o Narcinho que tá aí. Chora Viola. Rádio Clube de Rio Claro, vamos falar do Supermercado Lima. É gostoso comprar, gente, economizar. Um supermercado grande com preços pequenos. Quem mora no Jardim Novo 1, Novo 2, sabe do que eu tô falando? E de todas as economias que você faz comprando no Supermercado Lima. Com açougue, com carnes bovinas, suínos, frangos inteiros, picados, tem tudo para você, viu? Temperados, né? E tem também uma padaria com pães doces e salgados, uma delícia, tudo em frios e laticínios, tudo em hortifruti, com frutas, verduras e legumes da mais alta qualidade. Tem também chinelo, uma seção de chinelo, chuveiros, lâmpadas, alumínios, louças, embalagens plásticas, bacias, balde, tudo para você no Supermercado Lima. Supermercado Lima, no Jardim Novo 1, na Rua 6, 594, no cantinho da escola. O telefone é o 3596-1213. Fala lá com o Ticão, com o Paulo, com o Gordo, com a turma toda pronta para atender você, tá bom? Falo também da Rotisserie Grottoli. Final de semana chegou. E ó, a Rotisserie Grottoli com comida gostosa, caseira, de verdade, uma delícia. Mas para falar sobre esse final de semana recheado de coisas gostosas, eu vou trazer a Cássia. Ô Cássia, fala para nós o cardápio para amanhã, sabadão, e também para domingo. Boa tarde, Cássia. Oi, Darcy, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Chora Viola. Olha nós no final de semana aí de novo. E junto no final de semana, as delícias da Rotisserie Grottoli. Para amanhã, sábado, a gente vai ter frango assado inteiro em pedaço, filé de frango à parmegiana e à milanesa, carne de panela com legumes, bife picadinho acebolado, panceta assada, bisteca de porco, couve refogada, farofa, mandioca frita, vinagrete e maionese. No domingo, frango assado inteiro, sobrecoxa desossada, pernil, costelinha, costelão, cupim, maminha de panela, linguiça, nhoque, lasanha, macarronada, polenta ao molho, vinagrete, maionese de frango, maionese de legumes e salpicão. Bom final de semana a todos. Boa tarde, pessoal. E olha, com aquele arroz soltinho, aquele suculento feijão, marmitex a R$13, só a Rotisserie Grottoli faz tanta coisa boa. Passa lá você também, Rotisserie Grottoli, ou liga, encomenda, faça suas reservas, e eles têm um motoboy que entrega na sua casa. Ali, ó, na Avenida 26, 554, no Santana, o telefone é o 3557-7230. O Doraci, lá do Jardim Paulista 2. Ô, Doraci, um grande abraço. Chitãozinho e Chororó canta pra ele. Doce amada. Depois, pra Fátima Ferreira do Bom Sucesso. Fátima, segura aí, ó. O delay com o Dorivan cantando. Aconteceu com o Fabrício? Não, você... Não, aconteceu comigo. Aperta o play. Risca o disco, vai. Caminhava cheio de rancor e só pensava em ser o mais ruim. Não conheci papai nem mamãe, por este mundo me criei assim. Até que um dia tu me apareceste e o primeiro amor em mim nasceu. Agora tenho sonho colorido, és meu bem querido e teu amor sou eu. Oh, doce amada, tu és a estrela do céu divino que aqui na terra desceu sorrindo com tanto afeto pra ser meu bem. Assim, será que se eu pedir, você toca uma pra mim? Esta noite lá em casa, madrugada, o pau quebrou. Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou. Levantei pra atender, a mulher me acordou. apaixonada desse jeito perguntou. Tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu. Quer sair comigo agora? Fiquei branco e suei frio. Quando perguntou de novo, disfarcei, ela sorriu. Fala comigo. A vaca tá aí perto, né? Tá disfarçando, não tá podendo falar. Não? Me liga amanhã. Liga. Beijo. Minha mulher percebeu. Foi aí que o pau comeu. Essa noite lá em casa, madrugada, o pau quebrou. Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou. Levantei pra atender, a mulher me acompanhou. Era uma ex-namorada com a voz apaixonada. Desse jeito perguntou: tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu. Quer sair comigo agora? Fiquei branco e soei frio. Quando perguntou de novo, disfarcei, ela sorriu. Fala comigo, aquela vaca tá aí perto, né? Tá disfarçando, não tá podendo falar. Me liga amanhã. Minha mulher percebeu. Foi aí que o pau comeu. Minha mulher percebeu. Foi aí que o pau comeu. Quem que é essa sirigaita? Sei lá. Tá de casa com ela? Jura? Quer que uma cobra te pica se estiver mentindo? Uma cobra cascavel? Poço, será que não dá pra você arrumar uma cobra mais mansa, não? Cascavel, Deus me livre desse treço. Darcy! Ai, bota sim! Chora Viola, Rádio Clube de Rio Claro, vamos falar dos frangos Itabão. Coisa boa, a gente tem que falar, divulgar, esparramar. E você tem que exigir também do comércio dele ter um produto de qualidade, viu? Muitas vezes você vai naquele comércio, tem aqueles franguinhos magro, aquelas pelanqueiras, né? E você compra e não reclama. O dono do açougue, do mercado, não vai esquentar a cabeça. Agora você fala, não, eu quero Itabão, senão eu vou na concorrência. Você vai ver como é que ele se aperta, viu? Ele vai buscar coisa boa pra trazer pra você, né? Então, e você tem que tacar fogo no pavio, porque daí você vai ver que E eu falo pra você, pra distribuição pra toda Rio Claro e região dos frangos Itabão, meu amigo seu Luiz e a dona Maricília são responsáveis por isso. Você passa a mão no telefone agora, liga para os frangos Itabão, que a partir de segunda-feira você já tem no seu estabelecimento comercial frango fresco inteiro, picado, peito, filé do meio peito, coxinha da asa, tulipa. Você que usa a frango aí nos finais de semana, né? Tem as casas, as assadeiras que quer assar. É muito gostoso, né? Muito gostoso o frango assado. Então, tem que ser igualado, né? Tem que ser os frangos igualados, porque senão fica no prejuízo. E outra, não, tem que ser frango, Fabrício. Aí tem que ser tudo um tamanho só, porque senão chega aí, eu falo assim, não, eu quero aquele grande. Chega o Fabrício e fala, não, eu quero o galo, né? O pinto deixa pro Luciano, não é assim que você fala? E você falou pra mim, e agora não vai querer? Não, pode tá deixar. Aí, pode olhar que tá no script, Fabrício. O pinto pro Luciano e o galo pra você, eu fico com a galinha. Mas você gosta de galinha velha? Galinha eu e galo você, pode ficar. Viu, Fabrício? Não, tem bastante galinha velha lá perto de casa, eu vou arrumar umas duas, três pra você. Um pouquinho de leite de mamão molesta. É? Então, frangos Itabão é bom de verdade, é uma delícia, é bom pra caramba. E tem também os miúdos pra fazer aquela farofa gostosa, né? Tem fígado, moela, pé, pescoço, coração, dorso, a linha toda de maravilha. marinados e temperados. Tem também a linguiça grossa e fina, lá dos frangos Itabão. Itabão é bom de verdade. Itabão, fala com o seu Luiz e a dona Marici no telefone 99607-0343 e o 99842-3800, tá bom? Vou falar também da padaria Esmeralda, aquele pão quentinho gostoso, das 6 da manhã até as 20 horas, todos os dias. Filãozinho, pão caseirão, caseirinho, panetone de 1 quilo, R$13, chocotone de 1 quilo, R$15. Tem o bolo inglês, tem o bolo, também os pão de torresmo, tem mistura rápida, tem bebida gelada, cerveja, refrigerante, iogurtes, bebidas lácteas, produtos, o leite Natura, né? Que é aquele leite fresco de saquinho. Tem também tudo em produtos de limpeza, higiene pessoal e perfumaria. A padaria Esmeralda sai na frente com atendimento de primeira, com espaço para todo mundo comprar, fica bem à vontade. Passa lá, você também fala com a dona Esmeralda, com a Bepte, com a Cecília, com a Luana, a Regina, o Cassiano, a Giovana, a Luana, a turma toda está pronta para atender você. O telefone 3524-5014. E o endereço é ali na rua 13.040, Jardim das Palmeiras, tá bom? São 16 horas e 24 minutos, 30 segundos, 10 décimos, 3 centésimos, 8 milésimos de minuto, hora do Brasil brasileiro, viu? E é, puxa vida, Fabrício, eu tenho que desenhar pra você. 16 horas, 30 segundos, 10 décimos, 8 centésimos e 3 milésimos de minuto. Foi ela que perguntou. Pra não perder a hora, né? É porque, olha lá. Porque até ela vir aqui, ela quer saber quanto tempo ela gasta. Ela demora pra ir voltar. Por isso que ela pergunta. Por isso. Entendeu, burrão? A Eliana falou inteligente, né? O crânio. É meio louco. Meio eu tô explicando, tonto, né? Senhoras e senhores, o que ela perguntou pra mim. Tá, mas tá no script? Tá, eles escreveram. Que hora é agora? Senão eu protesto. Que hora é agora? 16 horas, 30 segundos, 10 décimos, 8 centésimos e 3 milésimos de minuto. Será que eu tenho que marcar e escrever? Você viu o que ele falou? 16 horas, 30 segundos e blá, blá, blá. No meu são 16 e 24 já. Eu devo 16 horas. Porque ele fica perguntando. Você viu? Você viu? E eu precisei parar o relógio pra mostrar pra ele. Viu? Esse não dá mais meia sola. Pode tirar o ferro, velho. Eliana Stefano tá oferecendo pra mãe a dona Albina, Venâncio Stefanos. Caducou. Isso não. É novo ainda, hein? Não fez nem 69. O César com o Paulinho oi, vem pra cantar. Passa, morena, passa. O que que é, Fabrício? Ah, eu sei, você fica aí, Fabrício. Você fala que eu tô falando na mesma hora sempre. Você nem isso você fez, tá? No script isso. Você tem hora pra dar pra mim? Não, não tem, tá tudo com hora marcada. Ah, não. A Leonice custou. Tá oferecendo pra diva ali tudo. O Pedro Bento com o Zé da Estrada cantando. Pra mim, que a gente trabalha junto, você abre uma brechinha. Tá bom. Ah, Fabrício, diz que você... Enrolou muito, já. O Fabrício... Abre uma brechinha pra eu mim. Eu passei ali no corredor e escutei o Luciano falando, mas sabe o que é? O Fabrício tá chupando muito. Ele não falou nada. Ele falou e eu escutei. Jamais, você é meu amigo. Tá marcado no papel lá, ó, pode ir lá ver, vai lá ver. Ó, tem recado aqui pro senhor. Ô, Fabrício, aqui é o sobrinho do Zé Cabasso. Você toca Carroça Velha pra nós? E manda lá pro Zé Reis do Parque São Jorge. O Zé Reis é o delegado do Parque São Jorge. Tá? Ele manda no bairro lá. É o delegado do Parque São Jorge. Falou. Vamos? Buenão. Não, é o Basso. Ah, é o Basso. É verdade, esse é o Basso. Esse é o Cabasso. É primo do Zé Cabasso. Vai lá, aperta o play, risco o disco, Castelo de Sonho pra dona Leonice e a dona Diva. Vai. Estive pensando o que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho.

Quando passa dá um suspiro, quando suspira me chama. Vida triste é de quem ama. Quem casar com mulher feia, coitado não vive bem. Passa a semana em casa, não aparece ninguém. Mas se ela for bonita, ou de casa ou de fora, tem visita toda hora. Ouvi um padre falar que mulher feia não tem pecado. Não precisa confessar, com a feiura tá perdoado. Mas se ela for bonita, ela confessa todo dia, tem pecado a riveria. Passa morena, passa, debaixo da verde rama. Oi, passa morena, passa, debaixo da verde rama. Quando passa dá um suspiro, quando suspira me chama. Vida triste é de quem ama. Chora viola. Um vendeiro mal intencionado que pensava ser muito ladino do filho de um caboclinho foi padrinho na lei do divino. Caboclinho era peão valente, respeitado até por assassino. Sua esposa de corpo bem feito, boca grande, tornozelo fino. O vendeiro ia ver a comadre com desculpas de ver o menino. A paixão. Chora Viola, Rádio Clube de Rio Claro. Eu vou falar agora, Fabrício, do Banana Feirão e Hortifruti. Banana Feirão e Hortifruti, com ofertas sensacionais pra você, ó. Não tem pra ninguém. Chiquinho, chega o rei aí, meu filho. Vem aí, Mega Feirão nas duas lojas, 1 e 2 do Bananas Feirão Hortifruti. É amanhã, sabadão, dia 25, das 7 da manhã até as 8 horas da noite. Não perca, não vamos passar as ofertas, mas pode confiar. É preço baixo mesmo, meu povão. Você vai gostar, venha conferir. É amanhã, sabadão, o Mega Feirão do Bananas, com ofertas arrasadoras na loja toda. Chega hoje, 3 caminhões lotados direto da roça, tudo fresquinho para você, e com preço lá embaixo, meu povão. Loja 1, rua 6, esquina com avenida M29 no São Caetano. Loja 2, rua 3, a esquina com a 38A na Vila Alemã. É amanhã, Mega Feirão no Bananas, o varejão mais popular de Rio Claro e região. Bananas Feirão Hortifruti. Não percam, plim, e não percam, plim, e é assim que vai, o Chora Viola, né? Aqui tem, vocês pensam que é lá só que tem o plim, plim, aqui também tem, né, Fabrício? Ó, vou falar também pra vocês aqui agora, da Autoelétrica Riocar, socorro rápido, eficiente, subversátil, com uma equipe de técnicos muito bem treinado, para oferecer para você todo aquele serviço com segurança, com tranquilidade, que você merece, viu? Autoelétrica Riocar, tá lá toda a equipe pronta para atender você na Autoelétrica Riocar. Serviço assim, ó, de manutenção de motor de partida, alternador, gerador, problema de farol queimado, desalinhado, toda a parte elétrica do seu carro será revisada com tranquilidade, com segurança, por quem realmente entende, viu? Vidros, travas elétricas, colocação de som e alarme, conserto e higienização, colocação do gás, do ar-condicionado, venda de baterias e peças elétricas em geral da melhor qualidade, Autoelétrica Riocar. Essa eu conheço e confio, assina embaixo e bato o carimbo. Ó, Autoelétrica Riocar, é só você falar com o André Luiz, com o Michel, também com o Felipe e o Samuel, na rua 6A, 1279, na Vila Alemã, bem em frente onde termina 48A. O telefone 992508582. Fala com André Luiz, com Michel e companhia. Ferro e Lataria. 16 horas e 36 minutos. Lá pro seu João Wagner Pascão, a dona Edilene, a Rafaela, a Caroline. É, lasqueira velha. Ô Jorge, ô Cristina, hoje começou cedo aqui. O milionário Zé Rico vem pra cantar. Vocês botam aí o primeiro xizinho, porque, ó, a tarde vai ser quente, né? E promete. Milionário Zé Rico cantando a carta. Depois, pra Alice Trovó e o Silvio Trovó. Estão lá no Recanto Passa Cinco, ouvindo o programa Chora Viola. Um abraço lá pra Diva, pra Zenaide, pra todo o pessoal que estão ligadinho com a gente lá. Nosso carinho, nosso abraço. E o Tunico e o Tinoco vêm pra cantar. O João Botacinho, a Pierina Aparecida Botacinho de Ajapi também estão ligadinho. Segura essa aí, tio João. Tira no acordeão, ó. Feijão queimado. Aperta o play. Risca o disco. Vai. Estou escrevendo esta carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte e não pude te contar. Quando você ler, eu vou estar bem longe. Não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdão, amiga, são coisas que acontecem. Dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Quando eu poderia dar a ela esta carta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Mas sozinha não vou mais. Quando cheguei no portão da minha casa, como se eu tivesse asas, me senti igual criança, deu vontade de voar. Quase entrei pela janela, minha esposa ali tão bela, dei-lhe um forte e longo abraço e comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham e rolavam como pedras, e era só a me escutar. Ao enxugar minhas lágrimas com beijos, revelou que já sabia, mas iria perdoar. Como eu poderia dar a ela esta carta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Quando eu poder poderia dar a ela esta casa, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela, a minha passagem por favor cancela, vá sozinha, não vou mais. Vá sozinha, não vou mais. Chora viola. Sanfoneiro Vera no seu rádio. Chora viola. Chora viola, Rádio Clube de Rio Claro. Pode ser tão lerdo, né? Não demora. Você não, sabe o que é isso, aquele Fabrício? Telefone que você colocava a ficha e depois que caía. Não, né? Mas agora nessa modernidade. Existe o problema do delay, você entendeu? É vizinho. Demora para chegar. O delay é vizinho meu. Ah, é? É o delay do Orivan? Na verdade é Vanderlei, mas a gente chama de delay. Delay. Deixa eu falar agora da agropecuária Mundo dos Bichos. Mas bonita eu já camisa, Darcy. Eu já fui pra qual brechó? Não, Fabrício, essa daqui... Essa daí é aquela que você falou, eu levantei cedo, o marido tava chegando, eu pulei a janela e peguei qualquer peguei uma. Peguei camisa errada. Ah, o agropecuário Mundo dos Bichos tem rações para todos os tipos de animal, pro campo, pro gato, pro pássaro, pro roedouro, diz que entrega, sem valor mínimo de compra, tá? E ó, tem várias carretilhas, molinetes, artigo para pesca em geral, colete salva-vida, chapéus, lanterna, pilha, bateria, é lá com a agropecuária Mundo dos Bichos. Até pra réptil tem lá, pra cobra. Amanhã tem muita gente que cria cobra em casa, né? Tem muita gente. Casa leva a fia e leva a cobra junto, a cobra, né? É, tem umas que já cria, a vida já cria, né? Exatamente, verdade. É. Agropecuária Mundo dos Bichos, você vai encontrar chapéu, lanterna, pilha, bateria. Lá tem um pet shop completo com brinquedo, bebedouro, comedor, ninho, gaiola, viveiro, puleiro. Uma grande variedade de pássaros exóticos, viu? Pra quem gosta de criar em casa, não tem outra. Fala lá com o doutor Marcelo, a dona Ana, a Gabriele, a Jéssica, o Murilo, o Ney. A turma toda pronta pra atender você na Agropecuária Mundo dos Bichos. Rua 10A, 1253, na Vila Nova, bem em frente à padaria e confeitaria Sobrinho e Sabor, tá bom? Então tá falado. Nós vai falar agora da Royal Barb Shop, porque a Royal Barb Shop, eles fizeram sorteio, né? Agorinha de pouco teve um sorteio lá. Da Mega Sena? Não, Fabrício. Merda Sena, da onde? E o Royal Barb Shop tem todos os tipos de corte de cabelo tradicionais, resgatando a tradição das antigas barbearias com cortes tradicional de tesoura. A Royal Barb Shop também tem as novas tendências, como desenhos, né, infantis e adulto, o sistema freestyle, com cursos profissionalizantes em Londres. Os caras sabem tudo, meu. Esse negócio aí de toalha com barba quente, não, a toalha quente para fazer a barba, né? É, também a barba com toalhas quentes. Então, eles esquentam a toalha, colocam, né? A sua barba vai amaciando, eles passam creme e tal, né? Aí faz a sua barba, você fica com o rosto lisinho, que nem bunda de criança, né? Então, Royal Barber Shop também, viu, gente? Lá, você vai, e tem também o medicamento Minoxidil. Pra quem tem barba rara, pra quem tá perdendo os cabelos, né? Tem muita gente hoje que só de saber a situação do país começa a cair cabelo, né? E eu o não, Royal Barb Shop... Não, Fabrício? Minha conta no banco já... Cai o cabelo? Cai uns 10. Você não tem ideia. Eu fico pior que você, esse bobeiro. Tem que amarrar, Fabrício. Amarra um a no outro. A sua também caiu assim por ver o saldo? Não, mas depois eles começaram a crescer, e eu passei a conta aumentou, né? É... Pra quem não sabe, o Darcy ganha mais do que todo mundo aqui na rádio, é o salário do Darcy. Ganho ferrada pra tudo quanto é lado, né? Por quê? Você trabalha com abelha também? Não, Fabrício. E apicultor também? É, já entra lá na frente e fala, o primeiro já fala assim, não bate a porta, né? Passa lá no escritório lá que tá, tô querendo falar com você, né? Hoje passa não, no hoje escritório. Não tem plateia, né? Não tem. Ó, passa no escritório. Manda falar assim, ó, você tem que ir lá no escritório do chefe, né? Você já sentou no colo do chefe, Fabrício? Nem conheço. Eu saio correndo. Ó, então eles ocupam você, seu ocupa Royal Barb Shop, por isso que eu chego em cima da hora. Poxa vida, você ocupa tudo, tá certo. Viu? Isso é ruim. E lá no Royal Barb Shop, é uma beleza, uma maravilha, você é muito bem atendido, tá? Porque o Royal Barb Shop, o pessoal lá atende você muito bem, é muito gostoso ir lá. Royal, tem. Tem cortes infantis também, a molecada pode ir lá, que eles têm o xaropinho, ó. Já pedi pro xaropinho gravar uma vinheta pra você. É mesmo, ô Leandro. A gente pôr aqui. Fala pro xaropinho gravar uma vinheta pra nós colocar aqui, ó. Que é aquele molequinho lá? Eu não sei não. Vamos falar do sorteio aqui. Vamos trazer o Leandro pra falar do sorteio. Leandro, quem que ganhou ali o trem que você sorteou? Sextou, seu Darcy, boa Sextou. Tarde. Seu Darcy, já casou. Essa aqui é a vencedora do sorteio. Primeiramente agradecer a todos os clientes aí que participaram. Teve bastante gente. Semana que vem a gente vai estar fazendo novamente. A vencedora é o Instagram dela, é a Fran Stronda. A gente vai estar entrando em contato com ela também. E já agradecemos a todos aí pela participação. Chora viola! E outra coisa, seu Darcy. O Fabrício fica só de olho nos stories e não participa da promoção. Você tá vendo, Fabrício? Você tá vendo? É só reclamação. Você vai ter que sentar no colo do chefe logo, logo, porque morto. Você anda muito descuidado. Não, eu fico de pé, mas não sei. Tá? Eu já fico 6 horas aqui sentado nesse ar-condicionado. Ah. Você acha que eu vou ficar sentado? Não. Não. Chefe, fica de pé. Olha lá, ele vem vindo lá. Royal ele Baby Shop. Tá com papel pra dar pra ele, hein? Não, que papel tá pra dar aqui, pra ó, ele? Da tá onde? Aqui, Darcy. Tá, ele falou pra mim. Por que você virou pegar esse papel, ele, pegar esse papel e entregar pra você, que era pra você ir lá dar papel pra ele. Ele falou, eu quero o Fabrício aqui, que ele vai tá ter bom. Que sentar no ele meu mandou palco. Tacar fogo. Pra dar o papel e tacar fogo, daqui. Você tá com medo, você tá, velho. Eu vou participar, viu? Pode deixar, mas depois se eu ganhar... Né? Vai ter que levar. Vou ter que levar o quê? O que ele vai é alguém, a caneca. Né? É que seja. Sim, mas eu vou passar lá, pode deixar. É. O Royal Baby Shop fica na Avenida Brasil, número 271, bem em frente à Escola Batista Leme. Aquela que nós estudamos lá, Fabrício, ficamos 10 anos. Não. 10 anos no Mobral. Ah, você ficou lá 10 anos onde? Não, no Mobral. Eu fiquei e depois você Mobral. Ficou, né? Não, eu não. Depois lá o. Eu nem lembro do seu lá. Tá, mas eu estudei mas primeiro eu do que você, lá. Mas não, você tá. Não. A minha dificuldade eu fiz aqui embaixo. Ô Fabrício, olha, eu vou fazer uma pergunta pra você. Pode perguntar. Se eu não souber, a gente procura a resposta. Qual foi a última luta do Napoleão? Você não sabe? Você não vai saber responder, velho. A última... Mas olha que coisa, rapaz. O rapaz não sabe e fica perguntando as coisas. Vai estudar, poxa vida. A última luta... É, do... Mas Napoleão nunca lutou. Não ele guerreava. Dizendo de ele guerreava. Ele não fazia luta. Fazia guerra. Então, mas na guerra, qual foi a última guerra dele? Não, a última guerra do Napoleão. Você já tá aqui, aquele homem da escolinha já. Não, mas acho tá enrolando, viu? A última guerra do Napoleão foi a última que ele participou, depois morreu. Ah, ele morreu matado. Isso. Não, mas ele morreu. Ele morreu de morte matada ou morrida, Fabrício? Não, mas tem que explicar tudo. Tá. Vamos tocar música então, vai. Ó, deixa às 16 horas e 54. Quantos anos você ficou no Bombral, Darcy? 10 anos. 10 anos que falaram, ficou mais de 20. O Genivaldo Mijolaro, ele pediu. O milionário com o Zé Rico vem pra cantar mais uma. O Jorge, você tá pronto aí pra ouvir mais uma? O Coração de Pedra, tá? Vai pro Jorge, pra Cristina, todo o pessoal que estão ligadinho. Depois pro Geraldo Scherer de Limeira, a filha Adriana, Arlete Krupp, a Maria José lá de Iracemápolis, Trio Parada Dura. Barco de Pepel. Aperta o play, risca o disco. Ah, molhou, estragou, vai. Jamais amei na vida, jamais tive morada. Reconheço um grande erro, sou errado até em comentários pro que falam sobre mim. Tenho um coração de pedra, não me considero vencido. Nunca soube o que é amar para não ser destruído. O dinheiro vale mais, porque amigo não tem. Meu amor é só de mãe, que do filho só quer bem. Coração de pedra. Essa terra onde pisei, não quero deixar notícias dos lugares que passei. Não escrevo em minha cama, lembrança não deixarei. da terra onde pisei. Não quero deixar notícias dos lugares que passei. Não estrevei minha campa, lembrança não deixarei. Chora, viola apaixonada, que o seu dono de paixão está sofrendo. Somos dois barcos tristes e navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte. Da onde vamos não existe porto. No mar da vida somos clandestinos. Condenados a morrer de amor na tempestade do fatal destino. Estou perdido e você também. Estamos dois a chorar de saudade. Não adianta navegar pra longe, se está tão perto a felicidade. Estamos presos pelo compromisso que a própria honra obriga a cumprir, mas que os nossos corações desejam, os nossos noites de cruel revolta. Sinto por dentro um coração que chora, mas o relógio do tempo marcou o nosso encontro tão fora de hora. Vivi perdido pelo mar da vida e enfrentando a onda cruel. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Esta é a sua Rádio Clube AM. ZYK 644, 850 kHz, Rio Claro, São Paulo. Uma emissora do Sistema Jornal de Rádio e TV. 5.000 watts de potência. É primavera no seu rádio. Alô, meus amigos, todos os sábados eu estou aqui na Rádio Clube AM 850 com o programa do Ravelli, o locutor que ama Rio Claro. Por ser apenas som e não contar com os truques da imagem, o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Além disso, permite ações rápidas quanto à concorrência, datas especiais, períodos do dia e promoções com baixo custo e alta eficiência. Comprove a força do rádio. Clube. Clube. AM. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado. Clube AM.